A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Diga a verdade, não que hoje seja diferente, mas no passado já tivemos tantos atentados violentos ao bom senso que só de eu lembrar de algumas coisas eu tenho vontade de enfiar a cabeça num buraco aí no chão de tanta vergonha, cara. E vergonha própria e principalmente vergonha alheia. Mas eu acredito que muito isso seja por culpa daquela loucura estética aí dos anos 80 e 90, principalmente ditada pelos astros de rock, pelos estilos musicais todos, tudo isso burramente inspirador pra gente. O rosto da minha mãe, cara, até hoje arde de vergonha. É só dela lembrar que o estúpido do filho dela teve a mãe de sair na rua com uma bandana na cabeça, se achando o Bruce Springsteen, manja? Aí eu, na época, eu achei que era boa ideia amarrar uma bandana na perna. Que coisa, cara. E também quando foi a vontade da minha velha ali de me espancar, de me ver rasgar e desfiar os joelhos de uma calça semi-bag e semi-nova, né? O que era o grande problema, tentando se transformar num grunge de boutique ali. Eu até criei esses desgostos aí pra minha mãe, mas eu me lembro de alguns outros que conseguiram envergonhar ainda mais os seus pais. Principalmente aqueles que de uma hora pra outra passaram a se vestir integralmente de preto, né? Dos beiços até os coturnos. E muitas vezes usando um sobretudo sob um sol escaldante. Tô falando dos Darks. Lembra-se dos Darks, Walter Rezende. Cara, eu me lembro. Que coisa. O som sempre eu gostei, cara. Bom. Sempre gostei de Joy Division, Sister of Mercy, Bauhaus, ótimo, essas coisas, mas a galera era estranha, né? Que coisa. No resto do planeta, as indumentárias do movimento Dark era muito parecida com as do movimento posterior dos góticos, né? Sim. Mas aqui em São Paulo, eu não sei por que diabos, ali no começo da década de 80, quando grande parcela dos jovens colocou na cabeça que o uniforme do darksismo, né, tinha que ser uma bota, uma camisa preta. Exato. Abotoada. Camisa, não é camiseta, é uma camisa abotoada. Camisa de manga comprida, abotoada até aqui em cima. E em São Paulo, no verão, faz 30 graus todos os dias, né? Exato. E uma correntinha, lembra? Uma correntinha de prata. Isso, por fora da camisa. Por fora da camisa, às vezes com um crucifixo. Era terrível, e eles suavam naquele sol. Muitos dizem que os darks em nada se diferenciavam dos góticos e tal, que eram a mesma coisa. Tudo isso é uma subcultura oriunda lá do Reino Unido, no final dos anos 70, e chegou aqui em Terra Brasília justamente no começo dos 80, como Walter disse, geralmente associada a gostos musicais, né, e tudo basicamente derivado ali do pós-punk. E o louco é que sempre foi assim mesmo, né, desde que o rock and roll começou a ditar moda, a regra é sempre a mesma em qualquer uma das suas ramificações. O maluco gosta de rock, então ele caga ali nas suas vestimentas, né, e passa a perambular como um ridículo em qualquer lugar. Põe o modo ridículo no on, né? E no caso dos góticos, e ou darks, além deles usarem aquelas roupas negras pesadas e andarem por aí maquiados como defuntos, eles também tinham o hábito de perambular e tentar ter amor ali com algum semelhante no cemitério. Você lembra disso? É verdade, eles buscavam amor no cemitério. Não, não era com cadáveres, era entre eles. Nada de gel, brilhantina ou qualquer produto da moda. O melhor penteado gótico é preparado com água e sabão. Os rapazes também pintam os lábios e realçam a sobrancelha. A maquiagem tem de ser escura, mórbida, assim como a roupa, dos pés à cabeça, tudo negro. Até o gótico mais sorridente gosta de curtir uma depressão, nem que seja apenas na aparência. Você falou aí em se deitar com zumbis, e uma vez, por volta de 1990, éramos uma trupe de adolescentes, né? Íamos sempre num lugar em São Paulo chamado Espaço Retrô. Alexandre foi muito comigo lá, inclusive. E aquilo era um zoológico, né? Era divertidíssimo. Era um zoológico, era gótico, punk, prostituta, só tocava banda independente. E na época era o que se tinha de mais underground aqui na cidade de São Paulo. E a pista era completamente escura, iluminada apenas com luzes estroboscópicas. E um amigo nosso, né? Que hoje é um distinto pai de família, mas que na época era um renegado da sociedade. Não vou falar o nome dele, não vou falar que é o Pé na Cova. Foi até lá, foi até a tal pista, que era a filial do inferno, e na penumbra, sem a opção da escolha, pegou uma mulher qualquer ali. E veja você, Alexandre, quando ele levou a mulher pro espaço do bar. Era uma gótica. Quando ele levou a mulher pro espaço ali do bar onde a gente tava, que era razoavelmente iluminado, até ele tomou um susto. Cara, pra você ter uma ideia, a gente apelidou ela de mulher rato. Parecia que ela tinha cãibra na cara, saca? Se feiura doesse, ela ia estar... Ai! Lembra daquele filme Nascido para Matar, que um soldado mata um Vietcong na coronhada? Não, é Platoon esse filme. É no Platoon. Lembra daquele... Lembro dessa cena. Parecia com ele. Parecia com aquele cara lá. O ouvinte Diego Pereira, ele disse que o seu primo William foi o gótico mais rápido da história. Abre aspas. A vida dele dentro da tumba se assemelhou a de Jesus. Durou apenas 3 dias. E o William ressuscitou à força, pois ou parava com a frescura, ou meu tio Vicente tinha prometido furar os olhos dele por conta daquele rímel e esfolaria os lábios dele no asfalto até sair todo o batom preto da boca. O meu primo ainda tentou argumentar e disse: pai, eu gosto da escuridão, da melancolia. E o meu tio ficou mais furioso e replicou: moleque, experimente gostar de mulher. Agora é louco, cara. O Diego disse que o William hoje tem 40 e poucos anos . E aconteceu com ele a lei do eterno retorno. Porque o filho dele tentou ser emo. E ele também mandou o moleque caçar uma mulher. Aí o Diego coloca assim: mas tá difícil. Ele não pode entrar por quê? Vestido desse jeito não pode. Ué, mas eu sou gótico. Ele é gótico. Não sei nem o que é isso. Gótico? Gótico se veste assim. Sinto muito, minha senhora. Nem que ele fosse índio, escocês, o que fosse. Muito bom. Como eu falei aqui, eu adorava as bandas darks, góticas, né? Mas os que inverteram pro lado negro do rock, geralmente o fizeram numa última tentativa de conseguir sair da solidão virginal. Verdade. Né? Até porque o mundo gótico sempre foi ali um clube, né? De pessoas todos recheados de acne, né? Gordura trans por todos os lados. Isso talvez explique a maquiagem, né, e a roupa preta. Ah, dava pra esconder, né? Dava pra esconder bem. Dava pra esconder todos os defeitos ali e até pegar alguém, né, com o pretexto de ser diferentão. Caso o disfarce não funcionasse, né, ali, apelava pra encher a cara da vítima, né, com vinhos de qualidade duvidosa, né, chapinha, Santomé, sangue de boi, num ambiente romântico como cemitério ali da Consolação. Quantos porres de chapinha em Santo Mé, hein? Sem precisar usar roupa preta. Seguinte, amigões, deem uma sacada lá na nossa página no Facebook, Agente em 86. Também sigam-nos no Twitter, no Agente em 86. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo. Diego Pereira foi um dos que levantou aí a lebre para falarmos dos darks, dos góticos. Façam como ele, mandem sugestões pro falecom@agenteem86. Sabe que eu achava que não existiam mais góticos, não, né? Mas eu dei uma caçada na net e eles estão aos montes por aí. E eu me lembro de uns anos atrás, cara, eu tava ali num parque em Santo André. No ABC Paulista. ABC sempre catapultou, né, tribos urbanas. Sim, bastante. E era uma noite, eu ali com uma garota, né, naquela fissura que não tinha fim. E a gente percebeu que tinha uma galera de preto ali fazendo uma algazarra, mas um pouco distante, assim, da gente. E a galera também se entorpecendo de vinho. Tava tudo bem escuro e tal, e ninguém incomodava ninguém, nem eu ali naquela tentativa de sexo, nem a galera. Você falou em vinho aí, vinho, só tomava vinho vagabundo, mesmo porque o molecada não tinha dinheiro ali pra comprar um Marquês de Casa e Concha, né? Nem a pau, cara. E daí continuava eu ali com a moça, né? E o meu único objetivo ali era baixar o zíper dela e tal. E a gente nos beijos, mão pra cá, genitália pra colar. De repente fica um silêncio, né, cara? Eu vi aquela galera que tava na baderna, ficou quieta e tal. Eu me assustei e tal. E de repente, tal, toma uma lanterna, dois fechos de lanterna, assim, na nossa era cara. Eu e a moça, era, cara. Dois ferozes guardas civis metropolitanos de Santo André. E o cara nem perdoou e já foi berrando assim: ah, seus góticos do inferno, vão trepar no cemitério. Lembra do Eric Johnson, que era gótico na novela lembro, de Corpo e Alma? Lembro, era o gótico com uma barata na face. É mesmo. Parece um cantor de folk que eu conheço. A ouvinte Ana Lívia disse que um amigo que estudou com ela assistiu essa novela e resolveu adotar o visual gótico. Comprou um sobretudo preto que parecia ter pertencido ali ao guarda noturno lá da Polícia Civil que te apreendeu, né? E que, segundo ela, vivia fedendo, pois no calor de Recife, boa, ele suava tal como um pano de cuscuz e nunca trocava a peça, né? E a carreira desse gótico, segundo ela, teve um fim, né? Quando ele se juntou a um bando e tomaram um pau dos punks dentro de um cemitério. A Ana fala que há relatos que diz que antes da pancadaria, os punks fizeram os góticos, que eram todos do sexo masculino, retocar o batom e um beijar o outro. E depois, pancadaria.